que nos deixam sem ação. Fatos estarrecedores que parecem ilusão. Bom seria que esses fatos fossem meras ficções, mas infelizmente existem e destroem multidões. Este mundo mais parece uma arena com leões, cujas vítimas são crianças amarradas em grilhões. Não existe perspectiva desse quadro reverter. Só Jesus pode dar jeito, pois com ele está o poder. Mas se olharmos para o alto, avistamos uma luz, cujo brilho é refletido do santo olhar de Jesus. Está velando por nós e nos livra do mal. O maligno não nos toca, os salvos têm um sinal. Violência é uma palavra para muitos irrisória, alguns tentam encobri-la com medida provisória. A justiça está perdendo cada dia o seu poder. Está virando utopia, hoje ganha quem perder. A grande prioridade em todos os telejornais são os atos terroristas, são as guerras, tudo mais. Tudo já está preparado, o anticristo vem aí. Ó igreja, se desperte, já é hora de partir. Mas se olharmos para o alto, avistamos uma luz, cujo brilho é refletido do santo olhar de Jesus. Está velando por nós e nos livrando do mal. O maligno não nos toca, os salvos têm um sinal. Mas se olharmos para o alto, avistamos uma luz, cujo brilho é refletido do santo olhar de Jesus. Está velando por nós.